Sou mesmo, DG especialista. Gaspelada 2, New Gang. Doc Soul na produção. Chega junto. Quem vai e vem e vem. Se tamo junto, tamo junto. Cola no rolê com os vagabundo. No vai e vem todo segundo. Ei, chega junto, ei, chama todo mundo. Ei, quem vai e vem e vem. Se tamo junto, tamo junto. Cola no rolê com os vagabundo. No vai e vem todo segundo. Ei, chega junto, ei, chama todo mundo. Ei, vindo de SP pra desenvolver o talento. Com vários caras que fecha, busca o sustento. Vive o momento, aproveita o tempo. Rimando a vida do sudeste até o centro. Oeste, Goiânia, tá tipo Babilônia. Eu sou mais um mestre que sabe a cerimônia. Te deixa com insônia, os caras se aumentam. Não me acompanha, o seu raciocínio é lento. Pra frente vai, sempre em busca do progresso. A casa cai, são dois caras de sucesso. E não desconverso, o som não é complexo. O flow é muito louco e o verso é conexo. Pra viver bem com muito din-din. Sem desistir, tamo na luta até o fim. Isso mesmo, isso mesmo. Liga o Gaspelada 2. É só fazer um DDD pro 062. Quem vai e vem e vem. Se tamo junto, tamo junto. Cola no rolê com os vagabundo. No vai e vem todo segundo. Ei, chega junto, ei, chama todo mundo. Ei, quem vai e vem e vem. Se tamo junto, tamo junto. Cola no rolê com os vagabundo. No vai e vem todo segundo. Ei, chega junto, ei, chama todo mundo. Ei, nas ruas discípulo, meu brilho que vem da sul. Nas veias correm old school. Experiência pra new school. No gueto radar estou enviando sinal. Nos alto-falantes da city, a voz do preto que não tem final. Tô a milhão na pista, vagabundo chispa. Todo dia missão pra ser cumprida, tô com especialista. Meu rap é rotina no ouvido dos inimigos. Que seca a boca de tanto falar cantando junto comigo. E bate forte nos alto-falantes, cê bate forte. Minha vida se passa, eu sigo em frente sem corte. Eu vou avante, tragação nos falantes. Aqui se o rap é tipo tráfico, viciados vejo de monte. Enquanto insurgem vagabundos criando trilha sonora da vida dos mano. Gangueira de escuta assimilando. Colete à prova de bala, ação na profissão, perigo. Gasper e DG, os vagabundo reunir. Quem vai e vem e vem. Se tamo junto, tamo junto. Cola no rolê com os vagabundo. No vai e vem todo segundo. Ei, chega junto, ei, chama todo mundo. Ei, quem vai e vem e vem. Se tamo junto, tamo junto. Cola no rolê com os vagabundo. No vai e vem todo segundo. Ei, chega junto, ei, chama todo mundo. Ei, quem vai e vem e vem. Se tamo junto, tamo junto. Cola no rolê com os vagabundo. No vai e vem todo segundo. Ei, chega junto, ei, chama todo mundo. Ei, quem vai e vem e vem. Se tamo junto, tamo junto. Cola no rolê com os vagabundo. No vai e vem todo segundo. Ei, chega junto, ei, chama todo mundo. Ei. Thank you.